beija o olhar daquela criança, abandonada pelos pais, sem a esperança, olhando pro céu, desejando uma luz brilhar. Alguém que tira a pedra de crack, a leve a estudar, é obrigada a passar o dia vendendo no farol. Não conhece o esporte, não sabe o que é beisebol. O dinheiro arrecadado fica com o pai. Só mais um bêbado explorador, viciado em bar. Balas, pirulitos são vendidos no farol. Uns dá atenção, outros não, fecha o vidro e só. Acelera seu carrão e sai metendo marra, sem nenhum medo desse menino te furar na bala. O extermínio por aqui rola solta, mas um moleque é encontrado com tiro na boca. Já faz tempo que a paz eu não vejo reinar, só moleque na loucura pra se drogar. A morte por aqui continua solta, os moleque no frio de revólver toca. No cruzamento esperando o farol fechar, na neblina com os mano aguardando a hora H. A morte por aqui continua solta, os moleque no frio de revólver toca. No cruzamento esperando o farol fechar, na neblina com os mano aguardando a hora H. Na Palestina crianças morrem sem saber porquê. 408 mil mortos e cadê a TV? Porque só mostra porcaria, desinformação, tirando o povo do foco da informação. Mas pode crer, pra eles é mais viável o governo americano do seu lado, te apoiando e enriquecendo. Pra eles foda-se as crianças que estão morrendo. Irmão, eu me revolto com toda essa situação. O pai abandona a mãe sem nenhuma condição, porque é isso que transforma o moleque no futuro. Se pá até um ladrão e deixa a mãe de luto. Eu vejo o próprio ser humano matando o amor, pai estuprando filha, mano, então que horror. Porque esse trauma ela carrega pra sempre, sacou? Ela vai cobrar no futuro, moro? A morte por aqui continua solta, os moleque no frio de revólver toca. No cruzamento esperando o farol fechar, na neblina com os mano aguardando a hora H. A morte por aqui continua solta, os moleque no frio de revólver toca. No cruzamento esperando o farol fechar, na neblina com os mano aguardando a hora H. Deus, peço que abençoe nossas crianças, inocente desconhece o que é ódio e ganância, que por enquanto se contentam com poucas moedas. Embora no futuro passado vai deixar sequelas, marcas que nunca irão se apagar. Por isso lhe peço que lhe dê forças e condições para lutar, que o Senhor lhes aqueça nos dias de frio e abençoe com saúde, que tenha a vida por um fio. Crianças sem direito de viver, no farol pedem esmola até o anoitecer. Perdem o melhor da vida, tendo que trabalhar. Não tem tempo pra brincar, muito menos pra estudar. Entra na vida do crime sem ter opção, troca bola de capotão por um 38ão. Na mira da polícia, marcados pra morrer, são só apenas crianças, por isso eu oro por vocês. A morte por aqui continua solta, os moleque no frio de revólver toca. No cruzamento esperando o farol fechar, na neblina com os mano aguardando a hora H.